120, direita 120, é só 9. Vista para 4 em frente, altimetro 1009. 7 nós estamos passando essa via aberta para o nível 060. Vou ir direto para o São Paulo. Operação para 70 metros, cuja esquerda para 020, com limite a radial 270 de Salvador. Vamos utilizar a descida para 4.6 e a vista na 009, para 3.290. Só que ele final do Electric 3, deixa para 2006, sua vítima 009, só deixa para ligar. 79, confirme que ele está aberto. Para 2204. Como 344, reduz a velocidade para 2209, deixa aí mantendo 0060. Direita na prova 230, deletado pela radial 280, comandante. Você 3290, novo limite da operação, a radial 280, comandante. Cobertura pro 180, limite ao localizador. Gol 1344, retorno para o acertamento. Cobertura pro 020, pelo limite radial 280, Salvador. Para o localizador, curva direita para a 070. Deixe uma senha a 3 mil metros. Cobertura para a 135, está bem comunicado. Para 9979, vista para 410, a gente não vai dar o nosso. Mantendo agora 060, 2 4 3 4 4 4. aproximação, chama o Salvador, 1-1-8-9-9. 390, reduza para aproximação, vai subir o tráfego de 5 milhas para frente, em alta com 72. Figura 9979, vista para 2-7. O ajuste 9009, agora tentou para interceptar o operador, vai cruzar o lote. Liga para aproximação, chama o Salvador, 118, décima máxima. Uma João Boa, 3290, da 3290. 3290, boa noite. Canal 009. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Vamos tráfego à frente até a Ilha Azul, sinal de 4 milhas com 100 nós de latitude. Vista para 3.6, o ajuste 1009, curva direita na proa 180. Proa 9979, reduza para 1809, autorizar a final de Eletro 3, para a mesma. Radial 260 do 870 do Brasil Salvador, igual no 344. Deixa para 4 metais e a chegada perto, o ajuste no 009. Para 9979, reduza para aproximação, chama o seu Salvador, 1-1-8, décima máxima. Falta 20, clear, porta lá, dá um papo na abertura, se quiser. 47, direita 1-2, 1-2, pau 9. Salvador, 27782, desde que mantém o nível 080. Boa 9778, está a final do procedimento, desde para 2017, está no estabilizador, o último 009. Obrigado por Alto 080 graus, 1-9-6-9. Autorizado pouso, o 9778. Tower, boa noite, Europa, Tio, 3L, X-Ray, Romeo 1-2. Alpha, 0-3, Romeo, Kinesh, 1-0-0-9, continue contact, start from Europa, Tio. Continue approach, unit 1-2-0-9, Europa, 3-3. Bastante, Sofia, Tenediano, para nível 0-8-2. Vista para 3.100, sua vítima 009. Vista 72, eu vou seguir o tráfego Alstop 320, portão Elder Trend, Capão, espaço à frente, 8 milhas. Plano 78, completa final do procedimento, chama até o Salvador, 118, decimal 9. Brazil, 83, ground 13, Sulfa, Peter Runway via your right, contact on the ground, 121, decimal 9. Contact to the right, Peter Runway, 1219, Rupa, please do the left. Voo 974B para o localizador, sobre a direita para o 060, autorizando a final do ILS, busca para 23, com a estabilidade. Solo 1-2, direito 1-2, 1-2, 1-9. da Gol, passando o marcador de terra. 305, deixa para 3.000 pés, sua vista agora, 1-0, 1-0. Direito número 0,